A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à leitura bíblica, como a nossa devocional, e continuamos em Esdras. Nós vamos ler Esdras capítulo 4, na verdade Esdras capítulo 5. Perdão pela incorreção. Esdras capítulo 5. E vamos caminhando pela metade do livro. É um livro muito importante, é um capítulo muito importante na história de Israel, mas também é muito importante para as nossas vidas. Então, vamos ler esse capítulo com um destaque em especial. Eu recebi para devocional de abertura uma mensagem do nosso irmão Everson e equipe. Então, são vários irmãos de denominações diferentes. E eles me mandaram a seguinte palavra: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Você precisa de paz? É a pergunta. A paz é mais do que ausência de problemas. É mais do que uma emoção serena. A verdadeira paz é uma pessoa. A nossa paz é Jesus. Eles nos desejaram um bom dia. Eu desejo aos irmãos uma boa noite, um bom dia amanhã. E dias abençoados em toda a sua vida. E desejo a bênção. Eles nos mandaram uma palavra: que Deus te abençoe. Eu desejo também a vocês a bênção do Senhor. Muito bem. Vamos ler Esdras capítulo 5. Lembrando a você que simultaneamente estamos fazendo a leitura de Esdras. A pastora Margarete está ministrando a primeira epístola de Pedro e deve continuar essa semana. E também uma outra pessoa, que é a nossa missionária Vivian Lopes, que está postando. Se você não recebeu ou não leu uma mensagem que foi enviada, então lá no blog logos7.blogspot.com você vai encontrar todas as mensagens. Blog logos7.blogspot.com. Vejamos o que o capítulo nos diz. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Hagai, Ageu e Zacarias ben Idô, ou Zacarias filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus. Então, você já percebe, se é reiniciar, é porque de alguma maneira ele foi paralisado. Vejamos. E os profetas de Deus os encorajavam, cooperavam com eles em tudo. Tatenai, governador da província oeste do Eufrates, Shetar Bozenai e seus companheiros foram logo lhes questionar quem os autorizou a reconstruir essa casa e reerguer esses muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado de Eufrates Oeste, Shetar Bozenai e seus colegas Afarsaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, Avesh, Dario plena de paz e prosperidade, seja esclarecido ao rei que somos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir essa casa e reparar os muros? E também procuramos saber os nomes deles para a tua informação, e assim anotamos para ti os nomes dos líderes deles. É bom você lembrar que o Reino do Norte foi cooptado pela Síria e o Reino do Sul foi cooptado também por Nabucodonosor, e depois quem assumiu foram os persas. Versículo 11. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e estamos empenhados na construção da casa, há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e concluiu. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. O desânimo do povo de Israel, de Judá, mais propriamente dito, da opressão dos inimigos, houve um desânimo diante da opressão dos inimigos, fez a grande obra de reedificação paralisar. E eu quero destacar isso para você: quando os líderes desanimam, são oprimidos e desanimam, a obra paralisa. Fez a grande obra da Reedificação paralisar. Contudo, o Senhor enviou seus profetas, Ageu e Zacarias, e mediante a pregação da palavra de Deus, a obra reiniciou-se em 520 a.C., depois de mais de 15 anos parada. Outro destaque: os líderes oprimidos, amedrontados, muitas vezes permitem que a obra fique parada por 15 anos, ou por 10, ou por 20, ou por 100, ou por 200. Eu quero me lembrar rapidamente, lembrar você, que a igreja primitiva, no primeiro, segundo e terceiro século, foi capaz de dar um testemunho tão vigoroso, cheio de homens e mulheres, até um número grande de mulheres, porque os maridos eram assassinados com a festa do pão e do circo. Eles foram assassinados, mas o testemunho continuou. Depois, fazendo um breve resumo. Quando a igreja em 315 a 325 se torna uma igreja oficial, ainda assim você vai ver a nobreza da obra do doutor da igreja, ou seja, Santo Agostinho. Depois você vai ver São Francisco de Assis. Eu estou pulando, claro, há muitos outros nomes. Você vai ver Santo Abelardo, homem de Deus, mestre em ensinar. Você vai ver homens e mulheres espetaculares, mas a obra do Senhor, tão vigorosa no primeiro século, ficou paralisada. Ah, mas foram só os irmãos católicos e que se misturaram com uma série de impropriedades bíblicas? Não. Na Reforma Protestante, até hoje, nós estamos na Igreja Luterana procurando luteranos com o mesmo vigor de Lutero. Os seguidores de Calvino, mesmo que nós discordemos frontalmente do seu erro, mas eles procuram seguir, e nós ficamos aguardando que alguém se levante. Erasmo de Roterdã, nós estamos aguardando uma racionalidade cristã que possa impactar a cidade, Zwinglio e Erasmo. Ou seja, na Reforma Protestante houve momentos de grande entusiasmo, mas depois a obra parou, paralisou, porque as igrejas perderam o seu vigor, perderam o seu carisma. Uma reforma tardia, que veio 2 séculos mais tarde, da Igreja Metodista, também nós estamos esperando que a Igreja Metodista no mundo inteiro desperte líderes que queiram mais do que fazer reuniões, que queiram mais cumprir a vida e a missão. Isso é um documento da Igreja, que queiram mais reformar a nação, espalhar a santidade bíblica sobre a terra, reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Um século após os pentecostais surgem e nós estamos aguardando. Outro dia ouvi o flash de um grande pregador assembleiano aqui do Brasil, e ele dizia: o crescimento da Igreja Assembleia de Deus está muito esquisito. Mesmo com 35 milhões de membros, aproximadamente, ele dizia: o crescimento da Assembleia de Deus está esquisito, está fora dos padrões da vontade de Deus. Depois, o neopentecostalismo já nasceu esquisito, mas ainda trouxe um crescimento numérico. Só que nós podemos dizer que não tem nada a ver com a igreja primitiva, com a igreja católica antiga, com os santos que durante 1000 anos Deus levantou, homens separados, mulheres separadas por Deus, os reformadores tardios. Ah, o pentecostalismo, eles surgiram e começaram a crescer disparadamente, e nós vemos um mau testemunho de gente se envolvendo com uma política, mas não de modo a reformar a nação, se envolvendo com política partidária e comprometendo por completo o testemunho. Até que no neopentecostalismo atual, nós vemos o disparate total. E alguns acham assim, e dizem assim: ah, nós somos uma pequena igreja. E outros dizem: nós somos uma grande igreja. Os pequenos, porque olham para si e percebem que há poucos membros. Está equivocado, porque em Oxford foi um pequeno grupo de pessoas que formou o movimento metodista, um pequenino grupo, mas eles espalharam um evangelho extraordinário. Na rua Azusa, os pentecostais também, com Lutero também, na Idade Média, embora tenha havido discrepância, há homens e mulheres também, na Igreja Antiga, também. Irmãos e irmãs, é hora de despertar. É hora de acordar. Porque se nós ficarmos oprimidos pelo maligno e com medo e com falta de coragem para tomar uma posição de fato séria, nós seremos como uma árvore que não dá fruto. Jesus vai passar por essa árvore e vai amaldiçoar essa obra toda. Aquele povo que ele queria abençoar, ele vai acabar amaldiçoando porque não dá fruto. Então, em nome de Jesus, seja você de qual grupo for, e eu não estou mencionando todos, é claro, na história da igreja, nós temos aí muitos séculos e séculos. Eu não estou mencionando a todos, mas estou dizendo a todos que nós precisamos de uma nova igreja que salgue a terra e seja a luz do mundo, que reforme o templo. Nós somos o templo de habitação do Espírito Santo. Ora, se nós somos o templo, é preciso reformar. Veja, a obra ficou parada 15 anos. Nós olhamos para denominações que estão paradas. Algumas denominações que eu conheço mais de perto chegaram aqui no Brasil em 1837. Nós vamos completar 200 anos. E completando 200 anos, não temos ainda 200 mil brasileiros que fiquem sabendo que nós estamos aqui para reformar a nação, particularmente a igreja, e santificar, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. É uma vergonha. Isso tudo acontece com muita gente saindo e abandonando, porque as pessoas olham para os seus líderes e olham e percebem então que os líderes estão apavorados, estão amedrontados diante dos ataques malignos. E mais do que isso, quando não estão amedrontados e apavorados com o um ataque maligno, estão corrompidos no seu modo de ser. Não que alguém não vá pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, quando nós falamos de santidade bíblica, não se trata de inerrância, mas se trata de busca de amor a Deus sobre todas as coisas e ao amor ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a igreja para que ela possa significar algo mais das igrejas novas até 2000 anos atrás, da igreja do primeiro século. E a igreja do primeiro século seja luz para nós, para que nós não tenhamos vergonha de ser cristãos. Fecha o parênteses. Versículo 12. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram a Deus, até o Deus dos céus, até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir essa casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Você quer que o Senhor destrua o templo, destrua você, destrua outras pessoas chamadas cristãs? Você quer que os cristãos apostatem da fé? Então é preciso tomar uma posição. E já, porque a paralisia, no caso deles, demorou 15 anos. No caso de outros que eu estou mencionando, são 1.900, são 1.000 dias, são 500 anos, são 100 e poucos anos. Então, nós queremos isso. Entretanto, no seu primeiro ano, como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Versículo 14. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, ou Sesbazar. Sesbazar ou Sesbazar, como dizemos em português, que ele havia nomeado governador e lhe recomendou: leva esses objetos e coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Era uma forma de imperialismo, sim, mas Deus também estava atuando para que tudo no templo fosse restaurado. O que eu declaro é que tudo no templo do Espírito Santo, em cada um de nós, seja restaurado. Versículo 16. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Claro, esse texto foi escrito antes do templo ser totalmente reformado. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto. Louvado seja o nome do Senhor por esse capítulo. Deus usou um homem, Ciro, para restaurar o templo de Jerusalém. Você pode dizer, é uma forma de imperialismo nova? Eu vou concordar com você. É uma forma de imperialismo nova. Por outro lado, nós dois, eu e você, não podemos negar a mão de Deus. Não podemos negar que Deus estava restaurando o templo. E quando nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que nós somos o templo do Espírito Santo, entenda, Deus vai restaurar esse templo e Deus vai utilizar a mão que Ele quiser, as pessoas que Ele quiser, para restaurar o templo. Que o Senhor levante cada irmão e cada irmã de cada igreja local, de cada denominação, e que nós restauremos a vida de cada um. E eu declaro novamente que nós reformemos a nação, particularmente a igreja, e espalhemos santidade bíblica sobre a terra. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder manifesto do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.